Conversas Aleatórias. O último dia do mês de agosto não é sinónimo de folga para o Nuno Miguel e Joaquim Pereira. Joaquim Pereira e Nuno Miguel, que estão aqui para a emissão 85 de Conversas Aleatórias, o programa semanal emitido normalmente ao domingo à tarde na Rádio Antena Web, Canal 1. É verdade ou mentira, Joaquim Pereira? Tudo que dizes é verdade. Menos quando minto. Quando mentes, é uma revolução. Exatamente. É uma pessoa muito séria, sobretudo quando não se ri. Hoje vamos completar o que fizemos a semana passada, depois das pequenas férias imerecidas, que estamos aqui a recapitular assuntos que marcaram a atualidade, ou não, de parte do mês de julho e do mês de agosto até ao dia 24 e agora até ao dia 31. Vamos aqui recapitular alguns temas que foram passando por nós, continuando nos tópicos que marcam este programa, como notícias, efemérides, hoje não temos efemérides, posso já dizer, uns insólitos, uma palavra nova, um registro, depois iremos a alguns outros portos, por exemplo, nós hoje vamos falar sobre a língua portuguesa, blá blá blá, sobre outras nacionalidades e até viajar até o Acinte. Fica um mistério para os ouvintes não saberem o que é o Acinte. Mais à frente iremos descobrir ou então Acinte informar. Quer dizer que não tem cinto? É, exato, não tem nada a ver. Começamos por duas notícias. A primeira delas causa-me algum dilema, digamos assim. No dia 23 de julho de 2014, portanto há pouco mais de um mês, foi aprovada a entrada e oficializada a entrada da Guiné Equatorial na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, conhecida como CPLP. São as siglas desta comunidade. Quais serão as siglas de BMW? A Guiné... Não vais mais longe. Eu não vou lá nenhum, não é verdade? Não posso sair desta cadeira. Baviera qualquer coisa. Não, eu já disse BMW e estou a perguntar quais são as siglas. As siglas? Pois era sangria, assim. Eu sei que eram as origens. Não. Isso foi uma vez que me perguntaram quais eram as siglas BMW e eu fixei essa conversa muito engraçada. Por isso é que me estou a rir muito. A Guiné Equatorial passou a fazer parte da nossa comunidade. Portugal, Moçambique, Angola, Brasil, vocês sabem, Guiné-Bissau, São Tomé. E as pessoas, muitas, ficam escandalizadas. Umas, por causa do atual regime político, não vou dizer democrático, porque não há muita democracia para aqueles lados. E então a imagem que dá um país como a Guiné Equatorial, que tem um regime tão fechado e tão autoritário e tão... De outros tempos, posso dizer assim. De origens muito macabras. Um país desse entrar na nossa comunidade. Outros ficam indignados porque a Guiné Equatorial não é portuguesa. Bom, por ignorância ou então por considerarem que não é importante neste século XXI, a verdade é que a Guiné Equatorial foi território, foi portuguesa durante 3 séculos. Foram os portugueses os primeiros europeus, dizem as crónicas, não do Fernão Magalhães, mas de outros, que foram os primeiros a explorar aquele território na África Ocidental. África Central, Centro-Oriente, mais ou menos assim. É. E então os portugueses, desde Dom João II, ele próprio, o rei Dom João II, no final do século XV, proclamou-se senhor da Guiné. Depois as Holandas, as Índias Holandesas começaram a aparecer por lá sem o consentimento português, mas Portugal continuou a dominar até março de 1778. Portanto, foram cerca de 300 anos durante os quais Guiné Equatorial pertenceu ao território português, ao nosso império. Hoje, o Joaquim Pereira, patrão da comunidade de países de língua portuguesa, encaixaria ou não Guiné na nossa comunidade? Sei destas coisas, é muito difícil entrarmos nestas quesílias. Conquanto tivéssemos lá estado e foram os aninhos, acho que por todos os meios e mais um, e uma vez que também lá entraram os holandeses e os ingleses, que como nós, espanhóis, franceses, eram exploradores. Explorador não no sentido de descobrir, mas no sentido de roubar. Posso dizer assim, porque que nós fomos para lá foi para o ouro e para mais não sei o quê, e até os ingleses, principalmente, e os holandeses, a escravatura, o negócio da escravatura. tendo isto em atenção, conquanto, como já dissemos, esteve realmente sob o poder dos portugueses uns aninhos, depois passou para os ingleses e holandeses e tal, tal. Portanto, já não tem nenhum sentido. Quanto a mim, que sou um leigo em questões políticas, acho que não tem sentido nenhum. Tem sentido da parte de, que uma coisa que eu não disse e dizer agora, é a comunidade de países, é a comunidade de países de língua portuguesa. A Guiné Equatorial, uma das línguas oficiais, desde há 4 anos, uma eternidade na história, Sim. é uma das línguas oficiais é a portuguesa. Tem espanhol, tem francês e só depois o português. Encaixa aí nesse aspecto, mas não se pode dizer que a Está cada bem. canto que se vá encontre alguém a falar A português na própria. Guiné, porque não é assim. Mesmo nos outros países de língua portuguesa, Mas aí a língua oficial é a portuguesa, seja a é a portuguesa, língua. mas mesmo assim, se chegarmos lá e encontrarmos muita Sim, gente que os não. idiomas locais. É muito conhecido o crioulo dos Daqui. guinéis, da outra Guiné. Dos E Cabos Verdes. então aí pode-se dizer que a Guiné Equatorial é um país de Sim, língua portuguesa, está bem, mas eu desculpo. isso é a oficialização, não quer dizer que Eu na também prática. oficializo Mas pronto, isto é um já, bocado e dilema, já mas eu, está consumado, não há nada a no fazer. meu caso, mas estamos aqui para opinar. Eu Pagam-nos para isso, opinei não é? que não era Não. de bom agrado, mas olha, Eu é mais uma. acho que não encaixaria. Tem a língua, sim. Tem a história ligada a Portugal, sim. Mas agora, Agora já não tem nada. e com o. Não, agora tem a língua oficial portuguesa, oficialmente, desde 2010. Aí. Mas agora, o país que é. Bom, mas pronto, não interessa. Outra notícia que me ficou na cabeça, e o Dom Duarte também gostou muito, e diz que eu preciso de crescer e acordar, e em que mundo é que tu vives, e blá blá blá. Vamos já perceber porque é que ele começou a dizer isto em off, em off. É porque o patrão, digamos assim, o dono, o proprietário dos direitos esportivos e económicos da Fórmula 1, o campeonato principal de automobilismo, chama-se Bernie Ecclestone, este britânico, está a ser julgado por um processo de, imaginem só, de corrupção, coisa que eu nunca vi. Em Não, 2006 e e entrou na 2007. alta competição nunca na vida. Em 2006 e 2007, há 8 e 7 anos, respectivamente, pagou pouco mais de 30 milhões de 30 milhões de euros. O homem teve. Bom, Ele é pobrezinho. isto só em subornos para um banqueiro, isto para ter a venda de direitos da Fórmula 1, que o objetivo era concluir a venda de direitos da Fórmula 1 a um tal banqueiro Gerard Grybowski, que aposto que apesar do nome é alemão, que trabalhava para o Banco Público da Baviera, o Bayern, que é Baviera, é um B. E então, o que é que o homem conseguiu, em vez de ser preso e ficar lá não sei quantos anos? Pagou 100 milhões de dólares, na moeda europeia principal, cerca de 75 milhões de euros, e o julgamento está fechado. Paga-se em liberdade e está feito. Não acho bem, Joaquim Pereira. Filho, se tu roubares um pão ou uma maçã, vais preso. Roubas milhões e ainda te condecoram. É este mundo em que vivemos. Não? O advogado. E contra isto, os grandes hoje, eu já nem vou entrar na política porque isso é muito perigoso. Mas, ó, passemos, continuamos. Não se enerve, não é? O advogado de Ecclestone, Sven Thomas, disse na altura à imprensa, ai, na altura estou a falar de dia 5 de agosto, portanto, o início deste mês, disse que aquilo não era um acordo, nem tem nada a ver com a compra da liberdade. Não, Então, Sven senhor. Thomas, é o quê? Era o que eu perguntava a seguir. E se calhar perguntaram, mas não está aqui escrito. Ou ele não quis responder e pôs-se a andar para Pois. casa, que tinha as mulheres à espera. A mulher à espera. O homem. Bom, daí. Ah, com este desfecho, o Bernie Ecclestone vai assim poder manter a sua posição na Fórmula 1, vai ser. Estava em risco, caso fosse condenado, como é óbvio. Pois, mas como não foi condenado, Assim vai pode continuar a continuar mamar a mamar de um lado e do outro, não é e a verdade? Pouca fraudular. vergonha, isto é culpa de Sócrates. Agora, dentro do tópico insólito, temos aqui algo que me saltou à vista também no dia 24 de julho, foi mais ou menos na mesma altura da primeira notícia de hoje, da Guiné, em que um adolescente de 17 anos viu serem retirados 232 dentes. Vou dizer outra vez, para vocês não pensarem que eu estou bêbado. 232 dentes, isto foi na Índia, uma operação que durou 7 horas. Eu fui-me a pensar, como é que uma boca tem Eu não 232 consigo dentes? imaginar isso. Eram como pequenas pérolas brancas, contamos 232 dentes, disse uma das médicas que participou na operação. E o jovem tinha esta condição chamada. O Mandelbaum 6. Ah, isto é o nome do. É uma espécie de tumor benigno. Afinal, é benigno. E é um tumor com 232 dentes numa boca. Bom, e o adolescente já estava assim há cerca de um ano e meio. Isto foi um insólito escolhido para hoje, que é mesmo insólito. 200, vou acabar o programa a fazer contas como Como é é que que me eles cabiam caíam cá dentro? 232 dentes. E vocês aí, os ouvintes, cada um fica a Eram imaginar. miniaturas. Vá ao espelho e abra a boca. Como é que cabiam aqui 232 dentes? Ora bom, no domingo passado, no dia 24 de agosto, começou o Campeonato Espanhol de Futebol. Estamos já no desporto. Começou o campeonato de futebol, o principal campeonato de futebol em Espanha, e duas equipas vascas cruzaram-se no mesmo jogo, o Eibar e a Real Sociedade. O Eibar, que é a primeira vez que está na primeira divisão. Pois, por isso é que eu não convido para Não mim. interessa, podia conhecer a cidade, um local, a aldeia, a catedral, alguma É natural coisa. que até já lá tenha passado, Mas mas não. eu quando chegar à casa vou Muito procurar no mapa. bem. O Eibar ganhou 1-0, mas o que é que isso interessa para o que eu vou dizer? Nada. O que interessa é o quando se olha para a constituição das equipas e vê-se. Que os 22 jogadores que começaram esse encontro eram todos espanhóis. E eu e o Joaquim Pereira temos aqui os nomes à frente. Não é preciso ver a cidade de cada um deles, porque nota-se que a maioria são Pelos vascos, nomes deles, nota-se dos logo. Arruabena e dos Irretes, o Vicaray, Martínez, o Echiche, Zurutuza e Aguirrecha. Este, não preciso Isto ver, são vascos. já de longa data. Mas estes não Que são o Atlético Bilbao. É isso que eu estou a sublinhar. O é, Atlético Bilbao mas. só tem bascos. Ou pessoas de ascendência basca. Mas estes não é assim. Mas mesmo E assim. para a minha maneira Aqui há alguns estranhos. de ver a língua, os O Vasco. clubes vascos. Mais fácil é meterem naqueles clubes ditos mais pequenos só vascos e umas equipas grandes como o que disseste, o O Atlético Atlético Bilbao, o Real Bilbao, Sociedade. que já são equipas como De outro grande. coisa, O Atlético Bilbao está na Liga dos Campeões. E é só o Vasco. que se vão buscar alguns estrangeiros, digo mesmo até espanhóis. Agora, é uma coisa que eu aplaudo da alma e coração É que esta em lei. 2014, numa época em que já há 20 anos o futebol É é as livre. nacionalidades que se quer, o mercado é livre, o Only Bosman alterou isto. Apanhar um jogo da primeira divisão com uma equipa que no ano passado estava na Liga dos Campeões, com todos os jogadores em campo serem espanhóis. Serem espanhóis, não serem vascos. Não, não são todos vascos. Estou a dizer, a maioria é vasca, mas não são Ah, todos está vascos. bem. No Atlético Bilbao é que são todos. O Atlético Bilbao é o jogador do Sporting na Liga dos Campeões. Ora bom, porque é que eu trouxe isto? Porque logo a seguir trago outro assunto que aconteceu no início deste mês. Creio que 10 de agosto, ou foi o início ou o fim, tenho essa data na cabeça. Se calhar foi quando acabou, dia 10 de agosto. Os europeus de atletismo. O Campeonato Europeu de Atletismo. Europeus? Sim, europeus. Aquilo era Não, é europeu. isso. Desculpa lá. Não esteja a estragar a surpresa que eu vou dizer a seguir. Que é uma Ah, grande bom, novidade. desculpa, desculpa, desculpa. Os europeus de atletismo. Eu vou dizer aqui os nomes de atletas que, é assim, que são assim. Donald Sanford representou Israel. Nasceu nos Estados Unidos. Ibrahimov representou o Azerbaijão. Nasceu na Etiópia. Stanley Kiprorich Mukche, que tem o Fernando Pessoa, tem o pseudónimo de Alikaya, representou a Turquia, mas é caniano. Umo Farah, duas medalhas de ouro para a Grã-Bretanha, nasceu na Somália. William Sharman, também representou a Grã-Bretanha, tal como Umo Farah, nasceu na Nigéria. Alexander Kozenkov, da Alemanha, nasceu na União Soviética, na altura da União Soviética, hoje seria a Rússia. Isto são tudo homens. Na prova feminina de 5 mil metros foi que saltou mais à vista. Eu já disse saltou mais à vista para mais 50 vezes. Foi que se destacou mais aos meus olhos. Varia a linguagem, Exatamente, que porque não se chama pouca vergonha. os Dicionários dicionários são são para 100 para litros. alguma coisa. 5 mil metros, final feminina. Medalha de ouro para Meraf Bata, da Suécia. Meraf Bata, da Suécia. E Sifan Hassan, da Holanda. Que era Meraf Bata, que era Sifan Hassan, nasceram na Etiópia. Atenção, eu não disse nada antes, de propósito. Todos os nomes que eu disse até agora foram atletas que ganharam medalhas. Pois. E vários deles de ouro. Se não foi de ouro, foi prata, foi bronze. Pois. Todos estes atletas, que foi cerca de uma dezena, que eu disse até aqui, e não vi todos, foi só assim, fui recolhendo alguns, não foi à pressa, mas fui recolhendo alguns que me pareceu olhar para o nome, este não é daqui. Se fosse, eu estava a dizer isto ao Joaquim antes do programa começar, se fosse um estrangeiro, já estamos a, os ouvintes já perceberam, estamos a falar de naturalizados, obviamente, pessoas que nasceram do outro lado do planeta e são naturalizados, às vezes até à pressa, para representarem aquele país num determinado campeonato, claro que depois ficam naquele país, mas eu lembro perfeitamente, e o Joaquim também deve-se lembrar, o Mo Farah ganhava as corridas 5 mil, 10 mil metros pela Somália, e desde há pouco tempo é que passou a ser britânico. Minha mãe fica veio pô-la outra vez dentro da barriga e ela sim, veio claro. Nascer na Inglaterra. E então o... Ai não, estou a confundir com o Kiplagat, que representava a Quénia e passou a representar os Estados Unidos. Não é na Europa, mas pronto, o exemplo é mesmo. Eu estava a dizer ao Joaquim antes do programa começar, se fosse um atleta em 100, é que reparem a quantidade de atletas que ganharam medalhas, eu não estou a falar dos outros participantes todos, que não são europeus. Não é, isto é estar a desvirtuar a competição. Isto é um campeonato da Europa e o país. É que nós não estamos a falar só de glória desportiva, nem do momento para o atleta. Isto dá dinheiro às federações. Claro. Cada federação que ganha, sobretudo ouros, Portugal recebeu algum pela medalha de bronze a Jéssica Augusto, uma que nasceu em França. Mas pronto, cresceu era, cá. Era imigrante. Não interessa, nasceu em França. Mas estes aqui... Em contrapartida tivemos também aquele francês... Português, que ganhou, bateu o recorde, não, dos 50 km mais. Bateu o recorde e bateu é... Recorde. Mas esse é francês mesmo, a avó, que era os avós portugueses. De ir lá com a bandeira portuguesa. Sinal que ainda mas era o que eu estava, se fosse um em muitos, é que eu olho para o atletismo, e sinceramente, e Joaquim gosta, e sabe que eu gosto da modalidade em si, mas eu quando vejo os campeonatos, confesso que perco muita vontade, porque não são aquilo não são representantes daquele país. Foram arranjados até através da secretaria, porque não nasceram naquele país. Não tem nada a ver com o país, mas pronto, estou a apresentar aquele... Isso é muito fácil. Dava jeito. É muito fácil de ver porque é que estas pessoas foram chamadas e naturalizadas nestes países. E repare que é tudo em corridas, porque as provas técnicas, os saltos, os lançamentos, não dá jeito. Não. Os africanos não dão jeito. Outros. Quais foram aos anos largos? Maratonas e que mais, 50 km, 10 km, era a margem. Quem eram os atletas? Eram os etíopes, eram os canianos, os somalis, eram esses fulaninhos todos. Não é por um mistério divino, nem mistério cotidiano, nem nada, que se vai olhar para aqui, estas fulaninhas e estes fulaninhos foram metidos nestes países, porque eles não tinham condições de disputarem provas para eles, os países. Os países não tinham condições de ganhar medalhas. Inglaterra, França... Não conseguiam ganhar medalhas não nestas provas. Não conseguiam ganhar medalhas. Nestas provas. Então toca fazer uma negociata. Toca, lá está outra vez. Dinheiro para a frente. Falei, vens para cá, dá-me X à tua federação... Tu deixas de ser caniana ou etíope. Passas ou seja, a sueco preto. Passas a ser uma sueca preta. Epá, eu já tenho visto isto muitas vezes. O Hitler, se fosse... Voltava para a campo outra vez. E ele dava três tiros. Voltava outra vez para a campo. Mas isso tudo já sabemos. O que eu questiono, e lá estava a parte do desvirtuar a competição... É que se não devia haver um limite para isto. Qualquer dia aparece um Portugal cheio de Nigeria. Nós temos o Bicoelo. Veio para cá para o Mundial de Júniores. Ficou aqui a trabalhar nas obras. Passado dois para pouco tempo já estava a representar mais. Portugal. Temos o Deco. Temos mais o Pep. Temos não sei o quê. Como se destacaram. E como já não tinham um lugar no Brasil. No Brasil. Toca a jogar Portugal. Que assim vou conseguir jogar uma competição jogar de seleções. Exato. Epá, isto... Mas nós isso já sabíamos, mas devia haver um limite, isto é completamente anular o... Acorda. É claro que está um país a ganhar, está o Azerbaijão a ganhar, a ganhar medalhas em competições de longa distância, com quem? Com um homem que nasceu na Etiópia. E a Garba está a acumular também medalhas. O Kozenkov, um soviético a representar a Alemanha. Uma coisa que eu quero dizer. Aquele francês que ganhou a meia etapa, Ele também ou era marroquino, porque O o nome, algerino, que o é. algerino, Eu sei de quem está falando. porque é que nós dizemos argelino? Eles são algerino? Algéria, Argélia, não, Mas. Argélia, Argelino, eu disse Algerino, Não, era. Argel não, Alger. Nós, os portugueses, é que dizemos. Mas é Argélia, Não, nós é que dizemos. é Argélia. Ah, é. Pois, os Depois iremos, para a portugueses semana vamos analisar trocaram. esse assunto. Ok, é Mas linguagem. isto para fechar, eu acho que é completamente. Isto é mentira, isto é uma mentira. Desde quando é que uma. Uma sueca. Quando você viu muitas suecas a ganhar provas de 5 mil metros na sua vida? Irmão, lá está, uma sueca chamada Meraf Vata, nascida da Etiópia, aí já entra. Esse Eu não gosto. fala aí, Não o gosto. outro é o Sifan Assan. O que Assan ganhou ontem é Assan, é uma parece. mulher. Mas Não, aqui já é uma mulher, holandesa. eu sei, mas o O que ganhou ganhou ontem é a etapa. também é Assan. Eu acho que isto é mentira. Isto, não são representantes daqueles países que estão a ganhar as medalhas. É Nada, um homem nada. que veio de um país africano, normalmente, como eu estava a dizer há bocado, nas disciplinas técnicas, lançamentos, Já saltos e. O que é que falta? Lançamentos, saltos e coisas. Aí já não. é Já mais não. Já, difícil. porque já não adianta, porque os europeus são melhores. Ou os europeus, os americanos, os norte-americanos, que são melhores e por isso já não vale E os a pena. americanos têm muito para exportar. Qualquer dia Claro. aparecem por cá. Passamos para outro tópico chamado palavra nova. Ah, qual Para é? mim é nova, já sei que o Dom Duarte, Joaquim Pereira, vai dizer que já conhece desde que nasceu, praticamente. Que apareceu no outro dia, num texto qualquer, e ele é assintoso. E eu, o que é assintoso? Lá está. Ler Assintoso nas provém. noites da insónia, Eu não tenho ler. disso. Provém de acinte. E o que é acinte? É alguém que magoa outro Exato. propositadamente. É um Faz mal mal a fazer. alguém. Pode ser molesto Pois. ou desagradável a outra pessoa. Acintoso. A partir de Exatamente. agora vou deixar de dizer: tu és mau. Não, Ah, é tu uma és pirraça. acintoso. Uma pirraça também. Gosto dessa palavra. Isso foi a palavra nova para ficarmos mais cultos. Acintoso vem de acinte. É fazer mal propositadamente a outro. Eu às vezes Vamos. descubro palavras que desconhecia e por achar. Lá está. Mas o meu companheiro está sempre ao meu lado, que é Dicionário. o dicionário. Vamos fechar com uns registros. Temos aqui dois e meio, porque o meio é associado a uma notícia. Nós há uns tempos aqui no Conversas Aleatórias, e daqui a bocado vou voltar a este assunto, porque no primeiro aniversário do Conversas Aleatórias, em 2013, portanto, no ano passado, nós falamos sobre a falta de civismo e que as Oh. pessoas não Exato, sabem. exato. Nem foram educadas, nem, ou então depois, quando crescem, parece que desaprendem. E não sabem viver em sociedade. E há uns tempos, há 2 semanas mais concretamente, a Visão publicou, a revista Visão, publicou um artigo que diz mesmo: se 12 faltas de educação comuns no dia a dia, gestos normais, que nós vemos diariamente quase, e que são de desrespeito pelos outros, ou podem ser significado disso. Estamos a fazer um pedido, isto é coisas mais modernices, no seu tempo não vi. Estamos a fazer um pedido a alguém num café, numa loja, e estamos sempre a olhar para o telemóvel. Ok, estás a O falar. número 1. Eu estou a falar para ti, eu estou a falar para ti, mas estou a falar para o telefone também. Pronto. Isso Mas não é, mas é que sem estar a falar, quando está a escrever mensagem, a ver a internet, a Oh, não sei o que é, isso. está o empregado, o funcionário à nossa frente, e nós estamos sempre a olhar para o telemóvel, nem Já sequer viste que é estarmos agora, tu, cruzarmos olhares. estarmos agora aqui os dois a conversar e eu pegar o telemóvel e começar tu a falar e eu. E eles sempre a olhar, a Eu jogar o esqueci sudoku. alguma coisa? Mas quantas pessoas é que fazem isso? Nenhuma, nenhuma. Isto foi o número 1. Número 2. Caminhar num lado errado da rua. Ah, isto é mais nas cidades muito frequentadas, com uma grande confusão, como nós vemos em cidades japonesas, indianas, no Nova York. Esta traz-me à memória antiga, quando eu atravessava a Pontapé, Pontapé. a Ponte Dom Luís I, que era Ponte Dom Luís, assim é que é. Antigamente é que era. A ponte atravessava-se com toda a razão pelo lado esquerdo. Porquê? Como os automóveis Bem, mas vêm na isso minha eu direção, aprendo isso desde miúdo. Nós vemos sempre pô, caminhar de um lado esquerdo, que é para vermos os pai, carros tão perto de hoje é nós. certo que só lá passa o metro. De qualquer das maneiras, mesmo até antes de haver o metro, lá vinha aquela e encontrou de um lado, porque os planinhos, em vez de virem para a esquerda, vinham para a direita e mais à ponta de baixo. Olha, não é preciso No em cima, tabuleiro vai inferior. no tabuleiro inferior e vai ver o que é que se passa. Bom, e por isso são obrigados a ir para a rua. Não tem Porque, espaço e agora cá. repara, como o que tem mais para ver é que É de um lado oeste, de um lado para Foz, para do lado a Rábida. para Foz, Um lado que é o oeste. lado que as pessoas deviam vir pelo lado esquerdo, vem Sim. tudo pelo lado Vai direito, tudo para porque um lado. vem para ali e depois é Pronto, pum, pum, pum. pum, Depois nem vem quem é cá à frente e e pum, mais depois outra vez. vão à rua, saem de passeio e vão à rua, vem um automóvel, como é? O automóvel é que não tinha nada que passar ali Mas naquela isto, hora. eu aprendi das miúdas, mas acredito que nem toda a gente tenha aprendido ou não saiba. Deve-se caminhar sempre para um passeio de um Esquerda, lado é esquerdo, contrário ao trânsito. em ruas de dois sentidos, claro. Pois, como Portanto, se... porque o carro que está mais perto de nós, estamos a vê-lo de frente e não está atrás de Exato. nós. Portanto, caminhar de um lado errado da rua é número 2 e continuação desta, número 3, caminhar de um lado caminhar em grupo. Pois. Ou seja, quando estamos muitos, ocupamos o passeio todo, os outros Passei que cheguem todos, para a eu rua. cheguei para lá, Não. vou para o meio da rua para ver um Sem raio. automóvel. É do portuguesinho, eu sou desenrascado, os outros que se aleixem. Número 4. Não segurar a porta à pessoa que vem atrás de si. Pois, realmente, é que eu já vi pessoa a entrar, ou conta que a pessoa que vai à frente vai segurar, não segura e O pá, que é isso? leva com o O porta. que é isso? Não, eu Não vejo muita gente a fazer. Não bem? Ainda hoje fizeram isso, já hoje de manhã. Nuno. Entra num café, entra na Foi coisa. precisamente num café. Vê quantas pessoas é que Eu não estou a fazem dizer que isso. são muitas, eu estou a dizer que há. Há, as pessoas Uma fazem isso. minoria, E não é visão utópica. Há muita... daqueles. Ah, então você tem que começar a frequentar os locais que eu Ah, frequento, que eu pois. vejo muita gente Ah, assim. Menos na igreja. Número 5. Desobedecer à regra da alternância. Sobretudo quando se vai na estrada. Quando passa só um carro cada vez, sabemos que... Por exemplo, ou quando nós vamos na estrada... E está um carro estacionado do nosso lado. Sabemos que quem tem prioridade é o carro que vem no sentido contrário. E nós não. Mas pronto, metemos na frente. É todo meu. Mas aquela história de passar um carro de cada lado, de cada vez, não encaixa. Porque eu é que tenho que ir à frente. E os outros ficam para trás. Número 6. Usar os transportes públicos como se fossem seus. Ah, pois. sentar muita coisa e Não, pôr. deixar o autocarro limpo. Deixar... Deixa-me acabar a frase. Ah, faz favor. Tranquilo. Sentar muito refugio de lado no meu banco e pôr os pés no outro banco. Isso sabia fazer Isso. também. Depois as pessoas vão para lá sentar-se Olha. onde teve os pés. Onde tiveram os pés. Tá aqui a dar exemplos. Não utilizar o assento ao seu lado para pousar a mala. Ou seja, chegam lá, estão dois lugares ocupados. Não sentar de pernas abertas. Não ter cuidado com os pés. Porem os pés em cima dos bancos. Falar o telemóvel aos gritos. Ah, isto também nunca vi. Não. As pessoas que... Mas é que algumas fazem propósito para chamar a atenção. Número 7. Atender o telemóvel dizendo: O quê? Porque mesmo que conheça a pessoa que está do outro lado, não é a forma mais elegante de atender o telefone. Mal se carrega para atender. O quê? Isto é ir nos autocarros. Número 8. Falta de higiene nas casas bem públicas. Ora, isto é das coisas que eu vejo mais nos pontos referidos até aqui, que às vezes até o cheiro até se sente à entrada. Não é verdade, Joaquim Pereira? Passa à frente. É melhor, Número mas 9. Já é se está a melhor. lembrar de não sei o quê, de um episódio, não sei aonde. Bom... Não, não é episódios. Infelizmente, episódio quer dizer que eram pontos pontuais. Mas não É é o geral. frequente. É o geral. Não sei o que tem ao microgaitas. Número 9. Gorjetas. O que é isso? Ou seja, quando vamos a um restaurante, um café, um sítio qualquer, não deixar uns troquinhos, uns cêntimos para o empregado, porque muitas vezes, ainda no outro dia falei nisso com um familiar meu. Isto tem duas. Tem duas. Dois caminhos. Dois caminhos. Mas fala. Não, eu falei com um familiar porque há muitos sítios onde os empregados de restauração trabalham muitas horas, e depois chegas ao fim do mês, é o salário mínimo ou perto disso. Aliás, o Joaquim Pereira até teve um exemplo familiar há uns tempos, em que não se, pensa-se recebe muito, se é um restaurante, não se recebe. E muito do que eles ganham ao fim do mês também passa pelas gorjetas. Estás a ver? É a segunda. Por norma, não se deviam dar gorjetas. Mas, atendendo, não é que agora que estamos em crise, mas sempre foi em crise, e então a restauração e tal. Eu trabalhei sempre, 60 anos, ou o que é que foi? 60 não, Não, 50, faz 50. 50 e pico. 54, o que é que foi? Sim, trabalhou. Décadas. Nunca recebi gorjetas. E eu lidava com os patrões. Mas como não lidava com dinheiro, não havia hipóteses. Agora, quando é numa situação, numa loja, vais comprar uma gravata, vais comprar, não dás gorjeta. Isto é mais sentido na restauração, nos Sim. cafés e tal. É onde se nota mais esta coisa das gorjetas. Porque muitos clientes, acredito eu que muitos clientes pensam, oh, eu já recebo o salário ao fim do mês, já não vou dar nada. O problema é o que eles recebem. Infelizmente, não é? O que trabalham, tendo em conta as horas de trabalho e a quantidade de trabalho. A relação entre as horas de trabalho e o dinheiro que cai ao fim do mês. Mas pronto, as gorjetas aqui entende-se dar algumas. Ou muitas. Cortar as unhas em público. Acuso-me. Eu já vi isto. Aí Joaquim Pereira faz isso. Acuso-me. É muito lindo. Isso é muito lindo não, também. Em público, ontem, por acaso, ia estar à espera à porta de casa. E como a minha rua lá passa uns de vez em quando e não sei o quê. Não estava à vista de ninguém, praticamente. Ninguém me viu. Então, aproveitar o tempo, porque o tempo é dinheiro e ele foge-nos a sete pés, entretive-me ali a cortar as unhas. Excepcionalmente, porque isso é uma coisa. Eu até digo mais, mesmo em casa, para não estar a. Porque elas saltam para ali e para lá, sento-me numa cadeirinha na sanita e ponho para a sanita para estar ali para elas caírem ali dentro. Já isso. Nem para depois a mulher ou eu termos de estar a apanhar aquelas aparelhas todas. Isso é uma conversa gira. A seguir o próximo tema vai ser como fazer cocó. Número 11. Comportar-se nas livrarias públicas como se estivesse em casa. Não se lembrar que estão lá outras pessoas que querem concentração. Ligando a esta. Fala sobre esta que depois vou dar um complemento a isto. Quer que eu diga a última? A 12? Não, é esta já. Ah, e a descrição que está ali. É verdade que se deve sentir à vontade e desfrutar do que as livrarias e cafés têm para lhe oferecer, quando estamos a falar de livrarias públicas, bibliotecas e tal. Mas existem limites. Não precisamos, por exemplo, de ler os livros todos, nem de ler as revistas todas enquanto bebe o café e acaba por não comprar nenhuma. Escuso-se falar. Está incluído na... O seu pensamento está no escrito. E eu só li as livrarias, não li os cafés. Sim, mas muitos vão para lá para ler o jornal, ler tudo, eles, e não consome, não compra nada e vai-se embora. Lá um ou outro lá toma um cafezinho, mas 90% vão para ali para ler os cafés e os jornais que estão lá à borda. E depois deixam aquilo da mesma. Eu compreendo quando se vai para um sítio, um quiosque, por exemplo, e vê-se as capas. Primeira página de cada jornal, porque aliás, o jornal na primeira página é precisamente isso, dar os destaques e chamar a atenção do leitor. Agora, aqueles chegam lá e virem uma página, então ali, em tudo, e depois acabam por não comprar nada. E depois correm lá outra vez. Há cafés e restaurantes que põem umas revistas próprias à parte para esse sentido. Porque depois os planinhos dos estabelecimentos estão ali a ler, a folhear, e depois a melhor dias a virar as páginas, depois pegam na revista e vão pôr no meio das novas. Pois. E uma pessoa depois vai comprar e traz aquilo. E aqui não falam, neste ponto 11, não falam nas bibliotecas. Em que, noutro sentido, chega-se lá e começa a falar alto e a falar ao telemóvel e não se tira o soltão. Uma biblioteca é um local de silêncio. De oração. De oração com os livros. Não com Jesus, mas com os livros. É uma oração aquilo. O número 12 e último. Tirar fotografias a estranhos e depois pô-los na internet a brincar com eles. Ou seja, isso é crime. Para mim, que não percebo nada disso... Não, mas Quando vocês expõem a imagem ou o som de alguém sem autorização nem consentimento próprio... Primeiro, eu não tenho... É legal. Eu trabalhei muito tempo com fotografia, agora já com estes processos digitais já não percebo nada de fotografia. Apesar de agora qualquer cão e gato tirar uma fotografia... É uma realidade. Mas, quando se era preciso saber alguma coisa para tirar uma fotografia, também não havia esta possibilidade de qualquer pessoa ter uma máquina fotográfica. Agora que qualquer telemóvel, qualquer chiclete, lá que é isso, tablet ou não sei o quê, tiram fotografias. Olha, sem pedir licença. É isso? Eu vou passar na rua e tiro uma fotografia. Sem eu dar licença. E depois vai-se embora. Que é isso? Sei lá o que E é é que que ele vai fazer de mim. nem estamos a chegar ao ponto que diz aqui, que é chegar depois à internet, publicar a fotografia e estar a gozar com Pois a é o que eu pessoa, digo, não mas é que nem sei. estamos a chegar aí. Não sei o que é que ele vai fazer à fotografia que me Ainda na tirou. semana passada, num jantar na rua da Arménia, na Alfândega, Não, conhece pai. perfeitamente, na Alfândega, estavam lá num local público, não é verdade? E até comentei com quem estava ao meu lado que, continuando naquela conversa das tecnologias, das redes sociais, trazerem muita coisa que pode ser má, a utilização que se dá é quando se pega num telemóvel e tira-se uma fotografia a um casal que está à nossa frente e as pessoas todas estão à volta, atrás, que não querem ser fotografadas e estão a ser apanhadas por um ângulo e Exato. depois vão para a internet, para o Facebook da pessoa em causa e aparecem lá sem eles quererem que se apareça. Podiam estar lá sem que as Há outras todas pessoas as soubessem. situações críticas Mas pronto. que não são populares, ou seja, não são para serem sabidas, até são muito escondidas. Eu sempre tive o medo das minhas asneirolas que fazia, não haver muitas testemunhas. Uma pessoa não sabe As consequências que o os outros que é que vão aquilo dar, vai vão dar. originar. Não, eu já não estou a falar nesta situação. Ah, eu vi falar assim, assim e tal Naquela padre. fotografia, Olha, pronto. não, desculpa, vou dizer outra vez. Não vou chegar à fotografia. Ah, mesmo no, a Mesmo. pessoa ver e contar E aos. contar. E eu quando fazia alguma coisa, tinha de ter uma história muito bem contada. Para justificar aquela estadia naquele sítio e tal. Porque nunca sabe o que é que os outros vão dizer. Mas Porque. o que eu quero chegar é agora o alcance é Ai, muito agora é maior mediático. e é quase no instantâneo. É Se a pessoa logo. tiver a internet Passa lá ali. no sítio, publica logo a sua fotografia e não sei quantas pessoas vêm, é imediato. Não é preciso andar com os rumores, andar a Eu espalhar. não é ser o É perigoso. eu não é o ser Depende do contexto. retrógrado. Quando eu digo esta coisa ao meu filho. Ai, já era. Estas coisas, internet e A máquinas, não sei utilização que quê, se dá. O seu filho e outras pessoas podem dar uma utilização que seja boa para o trabalho deles, não sei o que é. Agora os outros que se são até aproveitam. úteis. Eu digo sinceramente, eu é muito raro. Eu carrego o meu telemóvel, que é 10 € e ele é capaz de demorar 1 mês, 2 meses, Um porque ano. eu dei cabo de um telemóvel, sim senhor, porque a jogar o solitário, porque azar meu, sou viciado nisso. Nas palavras cruzadas, e não posso estar 1 minuto sem estar a fazer nada. Às vezes estou parado no carro, pumba, lá vai. Solitário. É conclusão. Mas todos os outros avanços, prevendo exatamente o mau uso que dão a isso e as consequências que isto Podem vem, contar. eu. Porque se as pessoas fossem conscientes, sim senhor, aproveitam aquilo para fazer coisas que é muito útil e não sei o quê, tudo bem. Agora para fazer. Este mundo já está cheio de guerras. Foi a primeira, foi a segunda. Continua no Vietnã, continua no Iraque. E as pessoas ainda venham fazer guerras para o meio do convívio das pessoas. Não briguem comigo. Resumindo os 12 pontos e citando a visão, é que estão 12 indicações de coisas que não deve fazer, pelo menos na nossa opinião e na opinião aqui da visão e de quem Pá, vê isto, isto não é desviar. triste. Isto é triste mencionar estas coisas. Então, mas é a realidade? É triste. É É uma realidade triste, mas é verdade. Eles não realizada. inventaram nada, o que escreveram aqui. Nada. Antes, pelo contrário, estou a chamar a atenção. E é mais uma realidade de o exibismo, Exibicionismo. o exibicionismo. É tudo. Número 1, não desviar o olhar do telemóvel enquanto faz um pedido. Não faça isto. Não caminhe no lado da rua ou em grupo a ocupar o passeio todo. Número 4, não segurar a porta à pessoa que vem atrás de si. 5, desobedecer à regra da alternância no trânsito. 6, usar os transportes públicos como se fossem seus. 7, atender o telemóvel dizendo o quê? Número 8, falta de higiene nas casas de banho públicas. 9, gorjetas. O que é isso? Não dou gorjetas. 10, cortar as unhas em público. Número 11, comportar-se nas livrarias públicas como se estivesse em casa. E número 12, tirar fotografias a estranhos e depois pô-los na internet para gozar com eles. Esta das unhas, já vi gente a cortar as unhas no meio de uma aula na escola. Bom, isto é outros tempos. Continuação disto, deparei-me com, já não sei porquê, deparei-me com um artigo da Life Science, uma conceituada, digamos assim, publicação estrangeira, creio que é dos Estados Unidos mesmo, com 10 comportamentos do ser humano que são autodestrutivos. Passa pela mentira, Violência. A violência, nós vimos aqui o que era que já não me lembro. O número 9 é a violência. Não é violência, é cobiça. Ai, Cobiça que cobiça. chega a ser violenta. Portanto, mentira, ambição. Isto não é os 10 mandamentos, mas podiam ser os 10 mandamentos da modernidade. O roubo. Traição. Se bem que isto traição tem definições diferentes para cada pessoa. Colar-se a maus hábitos, como tabaco, álcool, drogas e tal. O chamado bullying, ou seja, o gozar com já desde miúdos e gozar e às vezes bater, ou então afetar psicologicamente uma criança Os ainda na mais escola, fracos, é sempre os é mais pegar pelos fracos. mais fracos, colocar coisas no corpo que não devemos colocar, sobretudo quando são descuidadas, como tatuagens e piercings e mais não sei o quê, dá cabo da nossa Aqui pele. vou meter uma à parte. Diga lá. Há alguns anos falava-se dos ditos, os que viviam nas matas, os atrasados mentais, quando se metiam. Ah, Pintavam o sim. corpo e Tem as dependuravam. orelhas furadas. Veja, se tem algum jeito, são os atrasados mentais, E hoje? assim. O que é que são hoje as pessoas que fazem isto? São fashion. Estão na moda. São Ai, o Baron que é Knight. isso? São fashion. Estão very rabbits. É o Bah. que eu digo, a humanidade está a avançar para a O mundo caverna. está Está a podre. avançar Eu, para quando vejo coisas a caverna. dessas, o apocalipse está perto. O stress em português, essa boa palavra portuguesa, chamado stress, quando nós acumulamos trabalho a mais e depois Essa entrou origina. com o Olha. inglês e não se traduziu oficialmente. Toda a gente a utiliza. A É stress, é agitação, ansiedade, quantas queira. ansiedade, Ah, ansiedade. trabalha mais. Mas o stress é Olha, mais. há poucas horas soube de um café que passaram a ter pausas para todas as funcionárias, desde que uma funcionária lá teve um AVC. De tanto da Então, quais acumulação são os com o sintomas? passar dos anos, pomba, houve um dia que coisa. E foi mesmo por causa do trabalho. Pode causar problemas cardíacos e até cancro, em casos mais extremos e não muito comuns. Jogo. O jogo, o vício do jogo, muito mau, muito autodestrutivo. E esse. E o último, os rumores. O estar a andar a inventar vidas, coisas sobre os outros. Ou É então, mesmo que sejam lindo! verdade, É ouve-se lindo uma coisa e isso! contam-se duas diferentes. É A gente já lindo sabe. isso! São 10 pontos que vão de encontro ao que tínhamos falado no ponto anterior. Para fechar, ainda no registro relacionado com a notícia, a morte do Robin Williams há 2 semanas, sensivelmente 2 semanas, É compreensível. não estamos a falar se é compreensível ou não. Eu puxei isto para aqui porque o homem já estava em depressão, já devia estar consciente que tinha Parkinson, já. Apercebeu-se do que tinha. Se calhar que não pensou ele, já não vou viver muitos anos, e entrou em depressão e depois acabou por suicidar. Eu chamo isto a atenção porque às vezes temos pessoas na nossa casa ou na nossa família que ou têm comportamentos diferentes, ou passam a estar demasiado tempo em casa, ou passam demasiado tempo a fazer a mesma coisa, para nós pensarmos que é só uma fase, lembrou-se de mudar de hábitos. E às vezes tem problemas mais sérios de cabeça e a gente não se apercebe. Se já foi o que aconteceu com o Robin Williams, alguns terão-se apercebido, muitos não se aperceberam, e de repente o homem desapareceu. Eu peguei no Robin Williams, como poder pegar outro exemplo qualquer mais mediático. Mas este caso fez-me lembrar, fez-me acordar ou voltar a acordar para pessoas que podem estar do nosso lado com problemas Eu sérios e nós não reparamos. há muito, muito Também não é tempo. fazer deles coitadinhos, mas é acordá-los, Na tentar minha. mudar. Já falámos aqui, e até quando foi a minha vida e essa coisa toda. Eu. A tal mania, que também já falámos aqui, do utopismo, que endireitava o mundo, não sei o quê, comecei a andar com um conjunto de amigos, de colegas, nesta triste situação da depressão. Mas bateu-me uma. Acendeu-se uma luz qualquer, bateu um botão qualquer que se ligou, e eu, a partir desse momento, comecei a dar voltas, sem ir ao psiquiatra e sem nada, consegui dar a volta. Eu já tenho tido muitos problemas, mas lá está. Ou é as palavras cruzadas, ou isto. Eu, sem tomar um único medicamento, procuro dar a volta para o cérebro não entrar em parafuso. Quando a própria pessoa sozinha não consegue, e acabou de Ah! dizer isso, o grupo de amigos, como foi um bocado, tinha amigos à volta e tal, Pois. é importante ter essas pessoas à volta, quer sejam familiares, quer não sejam, e foi por Mas, isso que eu trouxe isso aqui, não, as mas pessoas à nossa. precisamente aí foi o inverso. Quando eu comecei a ir um atrás do outro, a cair na depressão, Eu reparei que também estava a ir na onda. E então. Mas, mais uma vez, não foram eles que ajudaram diretamente, mas a Não. presença de outras pessoas à sua volta fizeram-no acordar e tal. E é o que eu estou a dizer, quando Eu a pessoa fui se ao. afunda sozinha, é bem pior. Olha. Lá diz Jesus na Bíblia, nós estamos aqui para ajudar os outros, para ser útil aos outros, para Mas viver com os outros. isto também é preciso, requer muito. Muita força. Ah, isso é sempre, já sabemos que depende sempre pessoa para pessoa, Olha, mas diz. quando a Se pessoa não sozinha. fosse assim, era muito fácil até ser médico, até ser isso, Claro, claro. porque é fácil assim que carrega-se no Arranjava-se botão e uma fórmula e está. estava feito para toda a gente. Não, isto. Mas quando a Cada caso pessoa. é um caso. O que eu quero sublinhar para as pessoas que não têm esse problema é que há pessoas perto, bem perto, que podem estar a passar por algo parecido e uma ajuda não seria mal-vinda. Exatamente. Mal-vinda é um nome bonito para uma pessoa, uma personagem da Gabriela brasileira. Vamos embora, Essa Joaquim era Pereira. a Malvina. Nós amanhã. Se, amanhã não, terça-feira. Portanto, esta é a semana do terceiro. Começa o terceiro aniversário, mas é a semana dos 2 anos com estas aleatórias. Joaquim Pereira continua satisfeito com este programa. Tem que dizer que sim, senão andou com o teclado na cabeça. Eu senti, lá está, mais um medicamento para tomar durante este tempo que Ora, aí estávamos está, aqui. são medicamentos. Isto é um daqueles medicamentos Faz extras bem à cabeça que e à faz bem vida. à cabeça, porque não só a companhia que tenho aqui com o Nuno e com os virtuais, Virtuais não, os reais. É para nós, são eu virtuais, não os vemos. confundo essas palavras Os modernas ouvintes agora, reais. os ouvintes E eu reais. muito tempo que tenho com o Carlos, já sou feira. Tá Um de bom. cada lado. Ora, porquê? Porque além dessa companhia, também me obriga a não me deixar cair em tentação, na depressão. Ora, ajuda-me a estar sempre ativo E puxamos e com o nosso vigilante. discurso e lemos coisas que não sabemos, vamos cruzando informação. Portanto, no dia 2 de setembro, terça-feira, completámos 2 anos de conversas aleatórias. Foi no dia 2 de setembro de 2012 que tudo começou e a nossa vida melhorou. E diga outra coisa acabada em ou, que é para E parecermos poetas. no dia 3, faz 63 anos que eu comecei na laboração. Isso é que é isso. Então pronto, há 3 aniversários. Amanhã é o aniversário, não sei quem, não interessa. Também não sei Terça-feira é o quem é. programa e quarta-feira começou a trabalhar. Portanto, vamos ter 3 festas em 3 dias. Quantas catraias é que vem cá? Olha, eu já comprei. Já. Convidou. Quantas? Não, ia dizer na verdade. Encomendei, Ah, encomendei. pensei que ia dizer comprou. Está bem. Não, eu não compro. Está bem, tá. Os Não sou serviços. jogador, não sou diretor de futebol. Tá. Ou dos árbitros. Ou lá no meio. Não para comprar os jogadores, porque Bom. aquilo é carne Ah, está bem, está bem. queimada. Bom, vamos embora, temos festas para preparar pelos vistos. Fiquei a saber agora. Está Temos, bem? Voltamos no dia 7 de setembro para mais uma emissão do Comércio de Aleatórias para falar de assuntos que surgiram durante esta esta semana que semana. começa hoje e acaba no sábado. Porque a semana é de domingo a sábado, na minha cabeça. Vamos Pois, embora! para nós é. Então, muito boa tarde a todos e uma boa tarde desportiva que. Com jogos estrangeiros, porque os portugueses ficaram em casa. Até logo!